anos, van assados, são pés de choro, milhões, tudo volta, revelata, e fico que me queres, no pulo do, do sumo do. Thank you. Mm-hmm.